com a reivindicação dos alunos do Rio. Mas eu vou mandar um convite para o pastor Feliciano, para todos que se encontram aqui, para visitar Serra do Salitre, Patos de Minas e Patrocínio. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. José Antônio Ventura. Sua participação aqui abrilhantou a nossa audiência. Com a palavra, Sr. Humberto Adami Santos Júnior, do Iara. Deputado pastor Feliciano, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, de contribuir para o debate de forma democrática, de fazer as instigações próprias do movimento social, próprias do movimento negro, próprias de quem advoguei para o quilombo do Sacopã, um dos primeiros quilombos urbanos, no meu escritório particular, por mais de 15 anos. O quilombo do Sacopã, lá no Rio de Janeiro, se encontra também a míngua. Né? Advoguei para o quilombo do Campinho, próximo a Paraty, né, lá perto de Trindade, patrimônio cultural da ONU, também se encontra meio paralisado. A Aquilerge, que envolve 45, se não me engano, comunidades quilombolas do Rio de Janeiro, poderia ter uma ser usada como não só a colocadora de ações no Supremo Tribunal Federal, como, ao invés de apenas reagir reativamente. A questão da ação direta de inconstitucionalidade do voto do ministro Peluso, foi aqui abordado pelo companheiro Edmilton, pela companheira Fátima também, só ocorreu um voto de um ministro do Supremo. Existem mais 10 para votar. E se ocorrer a declaração da inconstitucionalidade do decreto, eu quero ver quem vai segurar a onda de reintegrações de posse que vai varrer todas as comunidades quilombolas do país. Então, o ano passado, nós tivemos uma vitória importante, que foi a declaração de constitucionalidade da ação afirmativa na ADPF 186, também ajuizada no Supremo Tribunal Federal, pelo Partido dos Democratas. Parece que essa turma não gosta muito desse assunto. E aí, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento memorável, por 10-0, julgou que era constitucional a ação afirmativa nas cotas da UNB, mas repercutindo também na UERJ e em demais universidades. Após aí tivemos a lei das cotas em todas as universidades, que está ainda em implementação. O que ocorre? Isso não foi construído assim. Fizemos uma lei e vai todo mundo obedecer, porque foi o governo Lula que fez, foi o governo Fernando Henrique, ou foi a governa Dilma. A construção da vitória das ações afirmativas no Supremo Tribunal Federal foi construído na base de acertos e erros e contas de chegar da implementação da ação afirmativa muito antes do governo decretar qualquer coisa. Foram as universidades que implementaram a ação afirmativa através da UERJ, através da UNEB e através da UNB inicialmente, que por meio de acertos e erros foram construindo qual era a melhor forma. E a melhor forma de chegar. Só na UERJ foram 3 leis. E cada vez que se descobria uma lei, o Frei Davi saía correndo lá, costurava uma articulação, aí se modificava a lei, e a lei acabava por acarretar a extinção da ação no Supremo Tribunal Federal. Porque toda vez que você modifica uma legislação, o Supremo extingue aquela ação que está lá colocando. Então, me parece que essa estratégia de jurídica é estratégia para profissionais, não para bem-intencionados. E isso, com isso, nós conseguimos chegar ao julgamento que diz que a ação afirmativa temporária é constitucional e é legal. Não vejo por que a insistência de se carregar no nome do ex-presidente Lula. Para alguns, ele ainda não saiu da presidência, mas ele é ex-presidente da República. A presidente Dilma está eleita, já vai até para a reeleição. Ela poderia, sim, abrandar as muitas críticas e os muitos problemas que existem num aperfeiçoamento desse decreto, que acabaria por modificar e avançar. Não há por que ter... Eu não vejo, não consigo conceber, a meu juízo, o porquê dessa defesa intransigente de colocar o carimbo do governo. Ele já se sabe que foi ele que fez. O ex-presidente Lula, parece que para alguns isso não aconteceu, mas ele já saiu da presidência da República. Então, me parece que a contribuição dessa comissão, no sentido de ouvir quais são os problemas, né, de forma tranquila, desapegada, serena, quais são os problemas que existem na condução dessa política e na implementação disso daí. Acho que isso ajudaria todo mundo. Inclusive, ajudaria o próprio governo federal, que, como a olhos vistos, tem problema na implementação dessa política. É, poucas, a leitura que se faça dessa, daquele item, da rubrica, fica mais para os especialistas, mas me parece que não é tranquilo assim. Tanto é que é baixo o percentual de implementação da legislação. É baixo o percentual das comunidades certificadas. É uma luta absolutamente difícil para se conseguir chegar lá a quilombola oficial. O que o ministro Peluso disse não é um decreto de governo A, B ou C que torna o cidadão quilombola. O direito do quilombola ser reconhecido já vem da Constituição Federal, nas disposições transitórias e nos tratados internacionais que o Brasil assina e já assinou, que outros já falaram aí. Então, não se pode querer dizer que o quilombola passou a existir depois do decreto do governo Lula. Isso não é verdade. E se o julgamento do Supremo Tribunal Federal acarretar nessa intransigência insana na decretação da inconstitucionalidade do decreto, eu quero ver como é que vai segurar a onda de reintegrações de posse, como bem dito aqui, interesses muito existem, que vai varrer esse país e não tem a Advocacia Geral da União que vai fazer, nem a Advocacia do INCRA, porque não conseguem sequer manter os quilombolas nos seus limites nos lugares que estão hoje. Quem acompanha essa situação vê que todo dia nós temos uma denúncia de um quilombo invadido, de um quilombola assassinado, de quilombolas que não conseguem fazer valer esse direito, como o Ventura aqui é o melhor exemplo disso. Na verdade, isso é uma manta que se cria para se defender, eu entendo perfeitamente, mas não é a situação que algum... Eu tive, a propósito do programa Luiz, eu tive lá na comunidade da Malhadinha, lá em, já que o senhor vai em Tocantins, em Minas Gerais, pediria que fosse lá no Tocantins. 29 comunidades quilombolas reconhecidas. A informação que eu tenho, sujeita a checar, é que não foi um real do governo federal para a comunidade de Tocantins. Das 29 já reconhecidas, Tocantins. É por isso que eu reitero, o Antônio Gomes saiu correndo aqui, mas pediu para reiterar, auditoria operacional em todo o programa. Eu acho que isso ajuda o governo, bota a luz, e é luz para todos, bota a luz. A propósito do luz para todos, lá na comunidade Malhadinha, deputado, eu pude pedir a conta da quilombola que estava lá. Uns casebrezinhos, poucas coisas, como são todos os lugares. R$120 a conta. O que tinha lá na casa da quilombola? Uma geladeira, a luz e uma televisão. Não tem mais que isso. Uma unidade unifamiliar, coisa e tal. R$120. Trouxe lá a conta. Quanto a senhora paga? R$120. O fazendeiro que tinha 300 cabeças de gado adiante, também no Luz Pator, paga 13. Como é que pode estar certo isso e como não tem nada para resolver? Não é possível isso, não é verdade. É preciso auditar. Qual é o problema de auditar? Qual é o problema de achar que tem erro e que tem que ser consertado? É para isso que se existe. Todas, a gestão operacional é feita nas grandes empresas, é feita no patrimônio privado. É porque não ter o patrimônio público e que vai beneficiar tanta gente, também submetido às regras de gestão operacional. Se o governo brasileiro fosse exemplo de gestão, os problemas desse país estariam muito mais resolvidos. Mas todo dia a gente vê aí problemas enormes na gestão. Gestão operacional. Então, fica aí agradecendo a oportunidade. Estaremos disponíveis dentro dos nossos limites, somos pouquinhos, né? É, sempre contribuindo, constando assim. Estamos em diversos assuntos aí, mas queria deixar agradecimento a todos e dizer que estamos à disposição também os nossos valorosos colaboradores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Humberto. E no nosso seminário, o Antônio parece que tem tanto a falar, né? Nosso seminário, Antônio, se você aceitar nosso convite, vai ser um dos nossos debatedores, que aqui o tempo já está, por favor. Com a palavra, o senhor Alexandro? Alexandro Reis. Estamos partindo para os finalmente já, viu, pessoal? Isso. Então, deputado, primeiro é reafirmar que a Fundação Palmares, o Ministério da Cultura, está presente nessa audiência exatamente por conta do respeito e da responsabilidade institucional e política com este tema e com todos os outros de políticas públicas. Senão, não estaríamos aqui presentes. Então, isso era uma questão importante, até porque eu entrei no governo federal e desde o período que eu entrei, nós temos participado de várias audiências nesta Comissão de Direitos Humanos e em outras para tratar da questão de quilombola. E todos com grandes responsabilidades. Agora, com profundidade na questão, por exemplo, essa questão da execução orçamentária, eu acho que é importante ter ciência disso, porque em 88 nós fizemos algo importante na Constituição, que foi descentralizar a execução de política pública. O senhor viu que a apresentação aqui, colocada aqui para os senhores, mais 70%, 80% da execução de um programa como esse dependem da prefeitura, de governo do estado. Ora, se eu fico propagandeando, dando informações equivocadas, que não tem dinheiro, que o dinheiro não chega, é evidente que o prefeito, que tem 10 mil habitantes e que tem uma comunidade quilombola de 25 pessoas, que está em uma área distante do centro do município, ele não vai ter nenhum interesse para fazer ações lá. Então é importante que a gente tenha as informações, saiba tratar das questões, porque senão fica fazendo um debate vago, sem profundidade, sem informação, sem nenhuma condição de contribuir efetivamente para essa questão. Então, isso era importante tratar aqui, e essa comissão ela tem que ter essa sobriedade para entender essas questões. Um outro ponto que eu queria aprofundar aqui, que eu acho que é importante colocar, em relação a algumas informações da Fundação Cultural Palmares. A Fundação Palmares, nós fizemos uma apresentação, logo que tem um papel inicial de reconhecer essas comunidades. Nesse quesito, senhor Ventura, nós temos feito trabalho com muita competência, indo até as comunidades, e já reconhecemos mais de 2.100 comunidades. Isso é um avanço muito grande. Segundo, nós temos um outro papel, que é dar assistência jurídica às comunidades quilombolas. Isso também é artigo 18, decreto 4887. São mais de 150 processos acompanhados pela Palmares, inclusive na região de Minas, inclusive lá em Tocantins. Em Tocantins eu fui em Arraias, no quilombo do Mimoso, Calunga do Mimoso, de um núcleo para outro, são 150 quilômetros dentro do mato para você chegar até em um núcleo quilombola. E lá chegou Luz para Todos, chegou uma série de ações de políticas sociais do governo federal. E tem uma série de outras questões que a gente pode trazer. Outras informações equivocadas sobre terreno da Fundação Palmares, é importante a gente também ter essas informações e poder informar para as pessoas que estão nos assistindo, para os deputados que estavam bem informados. Aquele terreno daqui do GDF, administrado pela Terra Cap, estava com plano de expansão imobiliária aqui da região. Tinha interesses, inclusive, de que esses órgãos, que eram de poder público, fossem para uma outra área. E, exatamente, num processo de negociação com o governador, com secretários e tal, isso foi resolvido. Então, não foi questão de falta de gestão. A outra questão é sobre o aluguel, que foi falado aqui. A Palmares, se você leu a matéria, foi, inclusive, o órgão de governo federal que, de imediato, baixou esse custo, exatamente porque não era compatível com o orçamento da fundação. Então, isso são questões importantes que a gente queria trazer. Eu queria também, aqui foi ventilada a questão de educação. No último dia 13 de maio, o Ministério da Educação através do FNDE, lançou uma resolução determinando bolsa de R$ 900 para os quilombolas que acessem a universidade pública. Isso é importante. Então, é mostrando que há incentivo, há política pública para a educação, para realizar, verificando as condições de jovens negros para atuar nessas questões, e isso eu acho que é importante trazer. Sobre dificuldades Cicomvi, há uma situação aqui que eu acho que é bom a gente esclarecer bem. Política pública, você pode até determinar que uma ONG, uma entidade, até faça algum tipo de política com um projeto de 100 mil, de 50 mil reais. Mas política pública tem que ser feita pelo município e pelo Estado. Então, seu Ventura, o senhor não pode dizer, olha, nós precisamos pegar o acesso e vou concluir fazer política pública através da ação da minha ONG, da minha entidade, que vai lá acessar para ter recurso. Isso não é fazer política pública. Você está incentivando, é importante fortalecer a comunidade, mas é fundamental que as prefeituras, os governos de estados acessem isso. Tem acesso. E o governo federal tem algumas ações que é de fundo a fundo, que não precisa. Tipo, aqui foi falado da portaria 90, isso significa que 50% de recurso a mais, e não é recurso que ele vai precisar estar no calque, aí está inadimplente que não vai receber. Então a gente precisa olhar o programa como um todo. E para finalizar, é uma outra questão que eu queria tirar aqui a impressão, é que está se tratando da questão quilombola como se fosse uma questão à parte, e eu aí não posso tratar a questão quilombola no SUS, eu não posso tratar a questão quilombola no sistema geral de educação do país, eu não posso tratar a questão quilombola geral no sistema de previdência, em todas as ações de política pública do governo. Isso é um erro. Você tem um órgão, que é a CEPI, que surge não para executar política pública, ela não é executora, ela articula, realiza as ações junto aos outros ministérios, às prefeituras, ao governo do Estado. Enquanto a isso, eu acho que é muito interessante a proposta aqui de fazer uma auditoria, e os deputados aqui têm acesso a todas as auditorias, porque todo ano o TCU faz, pegar as auditorias todas que já foram realizadas pelo TCU. Já tem auditorias feitas na CEPI, na Fundação e todos os outros órgãos. Já existem auditorias e os senhores terão o prazer de conhecer já informações já sobre essas questões. Para não fazer um retrabalho, e vocês são aqui, os senhores são muito ocupados e têm muita tarefa para realizar. Mas é também uma questão importante. Então eu finalizo agradecendo esta oportunidade. A Fundação Palmares se coloca à disposição para o debate, para a construção dessas questões, mas eu acho importante que essa comissão possa contribuir efetivamente no sentido de São Paulo, que tem 50 comunidades quilombola, Vale do Ribeira, que são comunidades que vivem em uma área que tem baixo IDH, que tem dificuldade de investimento, que tem municípios que não têm capacidade de financiar, de arrecadação. Portanto, tem maior dificuldade de executar política pública, e que os deputados e outros que estão aqui dessa região possam também colaborar com os municípios. Então, eu acho que é esse esforço que nós vamos fazer. Do governo federal sendo cobrado, como está sendo aqui, que isso é importante, e nós nos sentimos confortáveis nesse processo, porque aí também é papel de conhecer onde é que está tendo questões e você ir avaliando, reformulando as ações, pensando estratégia, mas também que o parlamento, que tem responsabilidade de propor leis, de dialogar com o município, de dialogar com os estados também, de colaborar para a realização de política pública no Brasil. Muito obrigado, senhor Alexandre, pela sua explanação. Vamos ouvir agora o senhor Aurélio Pavão de Farias. Senhor presidente, agradecer primeiramente o convite nos feito, né, temos a oportunidade, evidentemente, nesse espaço curto de tempo que tivemos, de expor os dados, as informações, as dificuldades, as providências, no que se refere ao programa Luz para Todos. Evidentemente que em todas as falas há um reconhecimento, até porque evidentemente que não é em 10 anos que vamos conseguir resolver problemas seculares, né? São problemas, agruras seculares, e que vamos conseguir resolver em tão pouco tempo. Penso que ficou demonstrado a determinação, a vontade, o empenho de todos, né? Seja do governo, seja desta casa, seja das entidades, das comunidades quilombolas, em buscar os caminhos e as soluções para que a gente minimize essas agruras. Mais uma vez, reforçar a disponibilidade do Ministério, do Programa Luz para Todos, em estar contribuindo com esse debate. E, por fim, senhor presidente, em razão da intervenção do doutor Humberto, fazer um esclarecimento também, que o Programa Luz para Todos, cabe a ele colocar recursos para fazer um investimento que é muito elevado para fazer com que a família tenha acesso à energia elétrica. Né? Nós hoje estamos contratando atendimentos por família na ordem de R$15.000 por família. É o custo hoje final para levar a energia com 3 lâmpadas e 2 tomadas, inclusive instalado dentro de casa. R$15.000. Não é pouco. E há casos em que estamos praticando R$25.000 quando a gente entra na mata, quando a gente entra na floresta amazônica. Então, há uma determinação de se levar, eu não digo que é um bem, né? É um serviço obrigatório, serviço básico obrigatório. No que se refere à conta de energia, evidentemente que essa é uma relação, né, contratual entre o consumidor, depois que ele é atendido, ele vira um consumidor, e é uma relação contratual consumidor e empresa que presta o serviço, como qualquer outra atividade de prestação de serviço. E, para tanto, isto está regrado na Resolução 414 da ANEEL, que é a agência que regula a prestação de serviço. Mas, não obstante isso, também esta casa, pela Lei 12.212, determinou que, para as populações quilombolas e indígenas, na tarifa social, tenha também um tratamento diferenciado. Que se tenha até o consumo de 50 kWh mês, isenção do pagamento da conta até esse consumo. E que até 200 kWh mês, há uma gradação em que você continua tendo subsídios na conta de energia. Então, doutor Humberto, essa ocorrência na comunidade Malhadinha, nós podemos ter um tratamento, que é o tratamento pela agência reguladora, né, que basta apresentar o que está ocorrendo lá e pedir que a agência faça uma verificação. Ou primeiro na concessionária, que faça uma verificação com relação ao consumo, saber se aquela família está sendo beneficiada com o direito que tem pela 12.212, tarifa social. Não obstante isso, doutor Humberto, eu vou deixar meus contatos para fazer uma verificação, né, junto à concessionária com relação a essa ocorrência. Tá? Então, senhor presidente, me coloco mais uma vez à disposição, agradeço o convite. Tá? Obrigado. Muito obrigado, doutor Aurélio. E vamos ouvir aqui agora o senhor Damião. Encerrará como os debatedores e eu vou abrir aqui um precedente na comissão para que o senhor Nelson Morales também faça as considerações. Não é praxe da comissão, mas o senhor ficou aqui até agora, é justo falar. Doutor Damião. Fala primeiro ou falou eu? Você. Ah, tá certo. Falar aqui em relação à questão da baixa operacionalização, foi essa palavra utilizada, ela é um pouco complicada, né, para a gente poder pronunciar. Em 2006, foi assinado um acordo de cooperação técnica para a titulação dos quilombos urbanos em todo o território nacional. Esse acordo de cooperação técnica previa um prazo para essa execução, né, para se atingir o objeto do acordo, que era de 12 meses. Isso aconteceu em 2006. Nós estamos em 2013, O objeto ainda não foi alcançado, porque os territórios não foram titulados. Então, esse acordo ele tinha englobado os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, né? Então no Rio de Janeiro seria o quilômetro Pera do Sal e Sacopã, Minas Gerais, Mangueiras e Luizes, em Belo Horizonte, e no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, família Fidelis. O objeto, voltando, o objeto era o prazo 12 meses. Já se passaram 7 anos e isso ainda não aconteceu. Então, isso é baixa operacionalização. Ou será que não? Acho que alguma coisa há de errado. Se o objeto não foi cumprido, alguém tem que responder pelo não cumprimento desse objeto. Então, fazem parte desse acordo o INCRA, a CEPIR, a Secretaria do Patrimônio da União e o Ministério das Cidades, por se tratar de territórios dentro do perímetro urbano. A outra questão que foi colocada aqui pelo Alessandro, sobre a questão das políticas públicas. Você falou sobre a portaria 90. Né? A maior dificuldade nossa é a relação com as prefeituras. Tá certo? No caso do Rio de Janeiro, nós temos lá, com base na portaria 90, uma equipe para poder atender esses territórios. São dois territórios, Pera do Sal e Sacopã. A equipe existe, o dinheiro chega no município, chega lá na ponta, só que não, a comunidade não é atendida. E a gente não consegue. A gente não consegue uma explicação nem da prefeitura, nem do Ministério das Cidades e nem da CEPIR, porque ninguém tem resposta para nós. Agora, o dinheiro está sendo gasto. A prefeitura está gastando com essa equipe da saúde da saúde da família está atendendo a população de rua. E a população quilombola continua desassistida. Só que esse recurso é proveniente do Brasil quilombola. Capital. Rio de Janeiro, capital. É só olhar na portaria 90, tem lá. Para a cidade do Rio de Janeiro, tem uma equipe. Está escrito lá. Uma equipe para a cidade do Rio de Janeiro. Só que não existe o atendimento. Então, acho que, na verdade, precisa, de fato, se fazer uma auditoria operacional dentro do Programa Brasil Quilombola. Porque alguém tem que explicar o porquê da política não chegar na ponta. Já que a CEPIR não consegue dialogar conosco. Tá certo? Se a gente encaminha as demandas, você não tem resposta. Então, eu acho que o único caminho é a auditoria. Quem faz lá a defesa em juízo é o INCRA, não é a Palmares, como foi dito. Sim. Conforme está correto, Alex. Porque o artigo 15 do decreto 4087 diz que qualquer problema decorrente da regularização fundiária dos territórios, cabe à intervenção do INCRA e não da Palmares. A Palmares, no caso, ela se manifesta a partir do momento que a comunidade é titulada. Só que aí nós temos um outro problema. A Palmares ela não tem capilaridade, tá certo? Para poder cobrir toda essa demanda. Você tem a sede aqui em Brasília, você tem uma representação no Rio de Janeiro, outra representação na Bahia, outra representação em São Paulo e uma outra em Alagoas, correto? Só que não atende. Você tem um procurador dentro da Fundação Cultural Palmares para assistir a todo o território. E olha que o movimento sinaliza 5 mil comunidades quilombolas em todo o Brasil. Então, você ter um procurador, ele vai conseguir dar conta? Não vai. Se ele não consegue dar conta de uma comunidade, e eu vou dar aqui um exemplo. Nós temos uma ação civil pública referente à minha comunidade. Tinha como autor o INCRA, Ministério Público Federal, nós como assistente simples, a União, porque a terra é da União, é terreno de Marinha, o IFAM e a Fundação Cultural Palmares. A Palmares, por incrível que pareça, o procurador perdeu o prazo. Uau. O prejudicado foi a comunidade. E ninguém responde isso para nós. Se você vai lá e aciona o procurador, eu não posso te atender, não. Eu estou indo para tal estado, estou indo para tal comunidade. Agora, eles se anda tanto, se viaja tanto de avião, mas a gente não vê a situação mudar. O quadro ele permanece o mesmo. São as comunidades sendo expulsas do território, são os quilombolas sendo assassinados, e até quando a gente vai estar presenciando isso? Eu estou chegando aos 50 anos, tá certo? Está faltando 3 anos para eu completar 50. Eu estou pretendendo me aposentar. Além disso, eu sou portuário. Eu pretendo me aposentar. Mas pelo andar da carruagem está difícil. E sem falar nas ações que foram perdidas lá, que, na época da outra administração, que a Palmares ficou revel nas ações todas, que o Daniel Sarmento ajuizou as ações lá. Sim, sim. Que foi o caso de Marambaia, a questão de Marambaia. E a Palmares perdeu o prazo. É. E é mais uma vez as comunidades sendo prejudicadas. Presidente, agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui na casa, né? E a gente espera retornar aqui outras vezes. E contamos com o apoio da comissão para poder se encaminhar a questão da força-tarefa. Muito obrigado, Amião. Quero agradecer aqui a todos os debatedores, antes de passar a palavra ao senhor Nelson, e dizer que nós vamos deliberar nessa comissão sobre a auditoria. Tá? É um compromisso da comissão. Nós estamos ouvindo aqui argumentos fortes demais. E isso tem que ser feito. Faz parte do trabalho dos parlamentares e podem contar com a Comissão de Direitos Humanos nessa questão, viu? Meu amigo Nelson Morales, vou pedir para que você fale. Eu sei que você tem muito a falar, mas em 3 minutos, porque eu tô quase mastigando a mesa aqui já. Pretendo ser objetivo dentro do que eu tenho a dizer. Eu sou Nelson Morales Júnior, sou quilombola do Quilombo do Carmo, do interior de São Paulo. Nossa comunidade ela entrou com o processo de reconhecimento em 1999, aqui pela Fundação Palmares. Na época que eu entrei com essa regulamentação, eu ainda, pela graça da dificuldade, eu era analfabeto. Eu tenho orgulho que, quando eu coloquei, eu pedi o reconhecimento da minha comunidade, foi com esse polegar direito, porque eu não sabia ler e escrever na época que eu estava lá. Nesse período todo em que a minha comunidade teve o reconhecimento, pediu o reconhecimento, fui à luta, ouvi, participei de inúmeros seminários, enfim, que foram colocados, né, com relação à nossa comunidade, os benefícios que teríamos. E quando eu percebi que nós estávamos, assim, não tínhamos condições de ter um diálogo franco, eu procurei, nesse momento, me alfabetizar. Eu entrei numa escola de alfabetização de jovens e adultos, me alfabetizei e cheguei na universidade agora, em 2012, pelo Enem, pelas cotas raciais, e sou o primeiro quilombola da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Agora. E quando se coloca aqui que a questão está, que essa demanda e tal, toda essa construção que foi feita com tudo isso que foi colocado, um documento só desconstrói tudo isso aqui. Isso daqui é uma declaração de autorização feita pelo diretor da Faculdade Nacional de Direito, que me retirou de um abrigo onde estávamos alguns alunos da universidade, onde estavam as pessoas de rua e alguns drogados que a prefeitura estava gerando, porque nós não tínhamos alojamento e nós não tínhamos alimentação dentro da universidade. E aqui está, é um documento oficial, original, dado pelo diretor da Faculdade Nacional de Direito, onde ele diz bem claramente aqui, olha: o mesmo ficará alojado em caráter absolutamente excepcional, precário, no pátio interno, embaixo da mesa de sinuca. É onde eu estou morando na universidade. Nós oficializamos a CEPIR, está aqui as datas, eu tenho todos os documentos aqui. Oficializamos a CEPIR com cópia para todos os setores da CEPIR, todos. Inclusive Palmares, todo mundo sabe lá e tal. Tivemos como resposta e tal que a CEPIR é apenas um órgão administrativo e não teria como deliberar. E, portanto, eu estou nessa situação até agora. Eu cheguei aqui nessa Comissão de Direitos Humanos hoje aqui, por obra e graça, que ontem eu passei por vários sindicatos ontem no Rio de Janeiro, que eu estou morando lá, e aí, por intermédio da Conlutas e por intermédio do Sindes Pretro, eles pagaram a minha passagem aqui. Eu cheguei no aeroporto, para vocês terem uma condição, eu vim tão desesperado que eu cheguei no aeroporto hoje, eu troquei o bilhete de R$2 desse ônibus por um disco, que eu sou músico e tal, porque eu não tinha condições nem de ônibus para chegar até aqui. E eu cheguei. E essa condição que nós estamos morando. Então, em qualquer lugar do mundo onde existe o Estado Democrático de Direito, quando uma pessoa vem a público e diz que as políticas públicas estão aplicadas e não se aplicam, isso se chama prevaricação. É prevaricação quando você coloca o seguinte: olha, a política pública está sendo executada. A bolsa de R$900 do MEC não está sendo executada. Eu não recebo essa bolsa. Eu recebo R$500 da universidade para mim estar no Rio de Janeiro, que eu não tenho alojamento para mim morar, para mim andar de ônibus e para mim se alimentar no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos no dia 19 e meu dinheiro já acabou. Eu tenho que vender os meus discos, inclusive eu faço até uma convocação das pessoas que estão aqui presentes, que se pudessem colaborar em comprar os discos que eu vendo na rua, e nem no Rio posso trabalhar, porque trabalhar na rua lá no Rio, eles também, vou tocar a minha música na rua para ganhar algum, aí vem a fiscalização e fala que eu estou interrompendo o trânsito, não posso. Então é essa a condição em que nós estamos lá, entendeu? Eu não estou aqui, Edmilton sabe, ele me conhece há muito tempo. Nós, desde 95, a gente construiu junto com ele a CONAC. A gente sabe muito bem todas as demandas que estavam lá. Mas vir a público e dizer que uma política pública está sendo executada de real e direito de fato e não está, sabe, é de nos causar indignação, certo? Então, ontem, vendo a minha situação, os meus colegas de turma, sabendo que eu viria aqui hoje na Comissão de Direitos Humanos, e eu vou finalizar minha fala, espero que a presidência não leve que seja um caso pessoal, mas foi uma discussão da minha turma ontem lá, entendeu? Se ontem essa casa aqui aprovou, você está entendendo que os desvios morais têm que ser curados, então a gente tem que colocar também, ampliar a cura, você está entendendo? Para prevaricação, para insensibilidade, para insensatez de quem está no governo, entendeu? De vir a público e dizer que essas políticas estão sendo executadas, implantadas e não estão. Essa que é a grande verdade dos fatos. Então, agradeço aí ao pastor Marco Feliciano por essa gentileza de quebrar o protocolo e deixar que eu viesse a público, certo? Mas isso não pode, você está entendendo, sequer deixar. E já que isso está sendo aberto a auditoria para que isso seja feito, eu sou um dos principais denunciantes dessa auditoria e eu tenho todos os documentos do que eu estou dizendo em mãos. Inclusive a resposta da CEPIR, do qual ela diz o seguinte, que ela não é um órgão executor e ela por simplesmente, ela reconhece publicamente, você está entendendo, que o meu estado, o nosso estado do Rio de Janeiro é grave, porém ela não pode fazer nada porque ela é um órgão administrativo e não é executor do projeto. Então, é só isso que eu tenho a dizer para vocês. Muito obrigado pela liberdade da fala e aquele que quiser me ajudar, estou aqui depois à disposição para me dar uma força aí, para me voltar para o Rio, que eu não tenho nem o dinheiro da volta. Obrigado. Fica tranquilo que você não vai ficar nem... Você vai ter dinheiro até para almoçar hoje aqui, viu, Nelson? Nelson, a sua fala é bem-vinda a essa comissão. Aqui é a Comissão de Direitos Humanos. É aqui que os brasileiros têm que ter vez e têm que ter voz para se falar. Está aí, ouvimos argumentos do governo que faz e ouvimos aí, como eu disse, a ponta final que diz que não faz. Para isso, a auditoria operacional vai ser deliberada por essa comissão e vamos pedir aí para que todas as pessoas tenham bom senso e colaborem. Só queria fazer um pedido a você, Nelson, como você vai voltar para a universidade, desfaça essa mentira lá para mim. Nós não aprovamos nenhum tipo de cura aqui ontem, não. Isso é conversa da mídia. Eu entendi. Olha, eu só quero que você... Viu? Eu trouxe, inclusive, a minha fala final foi exatamente isso, porque não se trata, na verdade, de coisas pessoais, entendeu? Então, como se, na verdade, se entende, apresentou-se um projeto, então, ou seja, se a outra ponta, você está entendendo, que contradiz, na verdade, é o direito à contradição. Sim. Eu acho que aí é que surge, na verdade, a possibilidade que a sociedade reflita junto com seus representantes, você está entendendo, a determinação daquilo que ele quer. Né? O fato, por exemplo, de ser aprovado alguma coisa ontem aqui nessa casa, e a sociedade dizia o seguinte, não, amém ao que foi aprovado, você, não é essa a realidade. A sociedade, ela tem o dever, na verdade, né? Ela tem o direito, ela tem o dever, na verdade, de estar questionando. Isso foi uma determinação da minha turma ontem, lá da escola, pelo que leu. Mas é óbvio que a gente sabe que há deturpação no que se coloca na mídia e tudo mais. Então, tudo isso a gente faz, você está entendendo? Temos posições diferentes? Temos. Temos isso tal, mas o respeito ao diálogo, você está entendendo? Até o pessoal falou assim, né, pediu ontem, olha, aproveita e faz isso, faz aquilo lá, você vai estar com o Feliciano lá. Não é essa a minha intenção. Eu simplesmente sou um cidadão que respeito totalmente, você está entendendo, o Estado de Direito. Porém, Perfeito. Eu gosto muito, você tá entendendo, do diálogo. E aí, e nós estamos com a sociedade para isso, pastor. Perfeito. Fique tranquilo que da minha parte não há nenhum tipo de constrangimento em debater o que foi aprovado ontem aqui na casa. Tá, só quero que mais uma vez, pedindo para você falar para os universitários, que são meninos inteligentes, que analisem o que foi votado aqui na casa ontem. Ontem nós não votamos cura de nada. Nós temos aqui, eu recebi pelo menos uns 4 a 5 mil e-mails de meninos que querem ser tratados, estão se matando. E pela determinação do Conselho de Psicologia Federal do Brasil, é o único do mundo existe uma resolução que proíbe o profissional de tratar pessoas que busquem a cura para a sua angústia interior. Então, esse projeto estava aqui há muito tempo, estava na comissão, foi votado, e a mídia coloca nomes que acaba destruindo. Tem um projeto lindo que passou aqui na comissão, em outra comissão semana passada, que é sobre o Estatuto do Nascituro. O nome é lindo. Aí a mídia colocou Bolsa Estupro. E aí pega, olha que desgraça que vira. Então, em nome de se sair na primeira capa do jornal, fazem um monte de mentiras que, na verdade, não deve ser feito. Lei da Palmada, que também não existe. A Lei da Palmada, um projeto que era até bonito, né? Um projeto tão bonito aqui, teve que sair porque a mídia colocou Lei da Palmada. O pai não pode mais dar um tapinha no bumbum do filho. Não existe nada disso. Era um projeto de lei que veio, inclusive, da presidenta da República. Teve que parar por influência da mídia. Então, existe muita mentira no nosso país e verdades como essa dos quilombolas que tem que ser dita, não tem ninguém aqui para saber. Eu acho que tem um monte de imprensa aqui me esperando. Eu duvido que seja para o assunto dos quilombolas. Eu duvido que seja para esse assunto aqui. Senhores, muito obrigado a todos. Quero agradecer a todos vocês. Agradeço a participação dos senhores convidados e demais presentes. Nada mais havendo a tratar, encerro a presente reunião.